Tantas coisas na minha vida que passei foi com você. Agora eu venho aqui pra te pedir me arrepender por tantas coisas que eu fiz erradas. Pra poder me redimir, de poder dar minhas mancadas. Você sabe que eu te quero, só me dá sua atenção. Toda vez que eu vou dormir me dá uma dor no coração, de pensar que eu não posso estar aí, de poder te beijar e te pôr para dormir. Hoje eu sinto falta de ouvir os seus porquê. Eu sei que fui um touro e um vacilão, cê pode crer. Ainda me lembro daquele acidente, quando eu saí do hospital que tava lá presente, com o rosto de preocupada do lado da minha véia. Me mostrava que me ama, que não ia de comédia. Fecha os olhos e venha pensar do nosso primeiro beijo e os fogos a estourar. Eu sei que fui um tolo, minha princesa, mas tudo que eu quero é te dar só a certeza que está na sua frente. Só um homem diferente, disposto a mudar e com você seguir em frente.